Solta pra nós. A gangue pelo cash, me dá mais uma dose. Que aumenta minha loucura e alivia minhas neuroses. Tudo em dia do Bonfá até o Sarandá. Produtos e demandas, então pode vir pegar. Fico fala, fala, mas não faz. Tô pique israelita pra explodir esses leve trás. Chama as pepita que o pai vai tá no gás. O produto que eu tenho, ela quer muito, muito mais. Ai, ai, ai. Eu procuro alívio, amigo do vício, inimigo e tentação. Se faço, acredito, viu? Se não tenta, não existe ação. Eu faço o que posso e tudo que faço existe disposição. Além do fracasso, levanta no chão. Falou, tá falado, sem simulação, João. Nani, nani, nani, nani, nani. Avistei os homens de longe, nem me viram mais. Money, money, money, mais, mais, mais, mais. É fique ver o K3 passar, os homens nem viram mais. Avenidas vazias, perigosas e cruéis. Pessoas se vendendo por tão pouco, só papéis. Se tá foda na rua, eu já sei quem são os fiéis. Mas chegou pra invadir, tá na mão, dividia minha parte, vesti. Nos passos das borrachas, já foi lá pro Sarandi. Deixa ele estourar, quem tá curto meu pavio. Tô voltando pra boca, divulgar na Cis Brasil. É 4h20, o cheiro é do bom. É 3-1, quanto quer tá na mão. Então bota na seda, na leda, na brau. As mina curte minha vida criminal. É 3000 graus, meu frio de sangue. Melhor não dever cachê, bolão pra gangue. Se não parte o teu meio, joias e juros eu mantenho. Não rouba, não rouba loucura não. Não rouba loucura, não rouba loucura. Não rouba loucura, não rouba loucura não. Não, não, me traga drugs, drug, tá de drugs. FKB tá no bang. Escutando West Cut, não gates. Rap nacional tá no sangue. Bang. Ganhando money como funk, na presa do skunk, fuck you. Polícia não rouba loucura, porque eu já tô drugs, drugs. E meu mano fumando bagulho bolado. Eu tiro de um raio, no céu tem um raio. Eu prefiro dois raios que se for da chapa. E desde moleque ligeiro, correndo sem tempo, sem freio. E coroa dizia, te adianta meu filho, que todo tempo é dinheiro. É que trapa bota o tempo rio, é que trapa bota o tempo mar. Contato com esse louco tipo vice, contato com a minha gangue, mais dinheiro pros meus parceiros. De longe nem me viram mais. Money, money, money, mais, mais, mais, mais. É FQV, é o K3, passar os homens nem viram mais.